Saúde de modo especial a cada um de vós. Para falar no nosso diretor e a sua equipa, falar no doutor Juan e a sua equipa, os enfermeiros, toda esta gente, e saudar sobretudo aquilo que eu chamo os meus companheiros de luta, para não dizer camaradas de luta, cujos testemunhos aí venham plasmados nesse livro que vai ser distribuído oportunamente. E com quem também aprendi, e quero dizer que li os testemunhos todos, tá bem? Portanto, li tudo, e fez muito bem ter percebido o otimismo e a esperança. Aliás, quando se diz a vida entre parênteses, eu penso que o parênteses abriu-se quando nós nascemos, e está sempre aberto, não é? Está sempre aberto, e mesmo quando se passa por aquela experiência que nós chamamos morte, esse parênteses não se fecha, ele continua aberto. Portanto, é um entre parênteses muito subjetivo, porque, efetivamente, eu acredito que a nossa vida começou e não acaba mais. Mas também sei, e sei pela experiência, naturalmente, que quando se tem uma doença cancerosa, há, de facto, um parênteses. E nós podemos dividir a vida num antes e num depois. Eu sinto isso e pergunto a muitas pessoas cancerosas como eu, então, e como é que é? Acha que há um antes e um depois? Há isso lá. Também sinto de algum modo isso, mas não sinto muito. Não fossem os efeitos da minha amiga quimioterapia, muito minha amiga, a quimioterapia, mas não fossem os efeitos malévolos dessa senhora, minha amiga, eu nem me lembrava sequer que tinha um cancro. Agora, os meus dedos ainda estão muito doridos, já foi há mais de um ano que acabei a quimioterapia. De vez em quando não sei que tenho pés, só sei que tenho lá os sapatos e vejo os sapatos a mexerem-se, mas não sinto os pés na maior parte das horas do dia, ainda hoje, ainda neste momento. Mas entendo é que este parênteses que se me abriu para eu viver de maneira diferente tem que ser muito valorizado e muito preenchido. De facto, a minha vida não parou. Parou aqueles dias em que tive obrigatoriamente que estar internado, na primeira cirurgia que correu muito bem, fiquei com um saco, fiquei com aquelas coisas todas. Isso nada me assustou. Eu próprio fiquei espantado, como é que eu não fiquei com medo e agora e com um saco e agora a vida como é que vai ser? Nada disso me espantou, nada. E quando o médico cirurgião, a doutora Viana, não sei se está aqui, vai para ele a minha homenagem, quando ele passou pelo meu quarto e me perguntou, o senhor sabe o que é que tem? E eu disse, disseram metade, a outra metade sei eu, não é? Pronto, então vai ter esse prato e pode ser hoje, e pode ser agora. E depois vai ficar com um saco. Não me espantou nada disso. Não fiquei admirado, não fiquei angustiado. Fiquei na mesma. Acho que não foi um ato de inconsciência, felizmente. Foram duas coisas que eu posso dizê-las aqui, também publicamente. A primeira coisa, atualmente, o meu contacto permanente com muitos doentes já há muitos anos. Eu sou capelão do hospital, agora sou voluntário capelão no hospital durante vários anos, algumas dezenas. Portanto, eu convivia com estas pessoas e com muitas pessoas com este tipo de doença. Portanto, apenas aconteceu ser a minha vez. Agora é a minha vez. Pronto, cá estou. Nada a opor, nada... Não tinha razões nem para ficar revoltado, nem para ficar espantado, nem para perguntar porquê a mim. E porquê é que eu vivo por esta pergunta, porquê a mim? Porquê? Porquê é que eu perguntar porquê a mim? Tantas pessoas, é a minha vez. Serenamente, e foi assim que aceitei, com toda a serenidade. E outra, naturalmente outra razão, também a razão da fé. Eu sabia que estava nas mãos de Deus e estava muito bem. E depois, ainda por cima, nem sequer... Ainda me lembro, se calhar vou pedir a Deus que me dê um bocadinho de saúde. Mas assim, não, então se isto está cá é para estar, deixa estar. Ele lá sabe o que é que será melhor. Eu posso pedir, mas não vale a pena. Mas pedi-lhe outras coisas. Eu já disse a algumas pessoas que estão aqui que eu pedi duas coisas a Deus. Posso dizer em público. Bom, a primeira é aquela que mais me preocupava. Eu estava em mãos com um trabalho que eu achava muito importante para as cadeias a nível nacional. Eu tenho um trabalho delegado da Conferência Episcopal Portuguesa para as cadeias de Portugal. Eu tinha um plano que achava que era um plano muito pesado e muito forte e que me exigia presença. Bom, trabalhava comigo um homem, que é professor de moral, e estávamos a pensar que eu podia ser destacado para este serviço o tempo inteiro. Então eu pedi, realmente se é bom para o serviço das prisões que o Paulo seja destacado, pois então que seja. E peço isto, porque vou ficar agora aqui muito limitado. E daí a 2 meses o Paulo estava destacado e está comigo a trabalhar o tempo inteiro e o projeto continua. Fantástico. Isto já consegui. Pedi outra coisa a Deus. Não pedi que me desse saúde, pedi-lhe só. Quando chegarem as horas da dor, eu penso que estás um dia a acabar com dores, penso eu. E acho que não, porque agora não, os médicos não nos deixam ter dores. Mas se chegarem momentos de dor, de angústia, sobretudo de sofrimento, pode não ser dor, mas de sofrimento, que é diferente. Que eu tenha a capacidade de dar sempre um bom testemunho de alegria e de otimismo. Que eu nunca desiluda as pessoas do otimismo que eu procurei sempre semear e da alegria que eu procurei sempre dar. Como isso ainda não chegou, não sei se vou ser capaz, mas o pedido está lá, está bem? Que eu seja capaz de dar, de facto, um testemunho de alegria e de nunca desanimar. Depois fui aprendendo com outras pessoas doentes, do mesmo género, fui aprendendo a viver com muita serenidade. Pessoas que eu conhecia e que não conhecia. E cada vez que eu, no corredor do hospital, no hall de entrada, encontrava alguém que estava canceroso, me dizia: "Pá, João, não se assuste, já acabam 30 anos. Recordo-me de uma senhora que me disse isto, já acabam 30 anos. Pronto, bem. E outras pessoas, já vão 10, vão 5, vão 15. Mas encontrei uma colega que estava ali, começou a aparecer e a ficar na mesma sala que eu, também sentada lá no sofá, que era a minha amiga Lídia. E a Lídia não tem... O limite da alegria não existe na Lídia. Portanto, a Lídia contagiou-me também e eu aprendi contigo. A ser otimista. Porque ela já vai na segunda dose ou terceira, nem sei quantas. Acho que nem tu sabes, Lídia. Não muitas. Mas isto também não importa, porque importa é o sentido da vida. E o sentido de viver e o sentido de querer viver. Eu acho que uma coisa que acontece quando está doente, ou quando se presume que está doente, é o medo. O medo do resultado de uma análise, o medo do que vai acontecer, o medo de como eu vou ficar, o medo dos tratamentos que vão submeter, são os medos. De facto, e o medo, aprendi eu lá na psicologia, que é das coisas que mais condiciona a nossa vida, é o medo. Condiciona-nos. Por medo fazemos coisas e por medo deixamos de fazer coisas. Portanto, condiciona muitas vezes a nossa atuação. E pode é condicionar o nosso modo de ser. Isso é que é importante que não aconteça. Portanto, também uma guerra aos medos. E aqui eu atrevia-me a sugerir uma coisa que já foi dita aqui hoje, que é fazer-se uma boa informação a toda a gente, o que está a fazer-se nesta semana e o que se pode fazer nas escolas e por aí adiante. Informar essas pessoas e, se calhar, as pessoas não terem medo de pronunciar a palavra cancro. Há muitas pessoas que dizem câncer porque têm medo da palavra cancro. Aliás, quando eu era mais novo e estava a treinar nas nossas aldeias, as pessoas não dizem a palavra, dizem que a pessoa tem um mal ruim, não dizem o nome, não tem grande mal dizer o nome, mas as pessoas achavam que dizer o nome podia contagiar a pessoa. A pessoa não se contagia por um nome. Mas também que não haja medo. Todas as pessoas da saúde, as pessoas ligadas à saúde, que façam esse favor e já estão a fazê-lo. Mas certamente com mais eficiência nas escolas, a todos os níveis, e que se fale das doenças cancerosas com muita naturalidade. E por isso eu quero dizer que este livro, entre parênteses, vai prestar um ótimo serviço, porque os testemunhos que estão ali, exceto o meu, não posso falar de mim porque parecia mal, mas todos os testemunhos que estão ali são ótimos, são de esperança, são de alegria, são pedaços de vida. Pessoas que deram uma reviravolta, uma cambalhota e estão de pé. Não é? E acho que isso é muito bonito, a gente poder perceber isso. E aí vamos ter essa certeza de que o nosso hospital e este serviço do quinto andar presta um ótimo serviço à comunidade, informando e pondo isso nas mãos de toda a gente. Há outros testemunhos, bem sabemos que há pessoas que não pensam assim e que não vivem assim. Há pessoas que, quando têm a notícia do cancro, nunca mais se esquecem e nunca mais vivem. Há pessoas, inclusive, que resolvem não viver. Resolvem vegetar, pronto, há de ser o que Deus quiser. E esses, também existem esses testemunhos, mas se a pessoa for prevenida, melhor é. E depois não é só isto, que de facto não haja tabus em relação ao cancro, mas que as pessoas que convivem, como também já hoje aqui foi dito, que convivem com alguém que é canceroso, também não tenha esses medos. Eu tenho encontrado pessoas a sofrer muito mais do que eu, muito mais angústias do que eu. Todas as minhas amigas e familiares, muito mais angustiadas do que eu, e depois não acreditam em mim. Está melhor, Eu digo que estou, mas as pessoas não acreditam. Bom, não perguntasse. Eu digo que estou. Não, isso é falso. Não. Pronto, está bem, então é. Mas o que é verdade é que quem convive com pessoas cancerosas deve acreditar. Eu, de facto, estou melhor. Eu estou melhor. Claro, estava melhor antes de ter o cancro. Mas estou melhor depois que fiz aquelas duas cirurgias. A primeira correu muito bem, a segunda correu muito mal. Mas estou aqui. Estou aqui com o mesmo otimismo, penso eu, com a mesma esperança e com a mesma atividade nos meus serviços. Portanto, afastar os medos parece-me que é muito importante. Depois, quando nós encontramos um médico, e que o médico seja efetivamente alguém, do ponto de vista humano, alguém em quem nós confiamos em último lugar. É o médico, é o enfermeiro, é o pessoal de serviço. Portanto, também a informação que seja clara. Eu percebo o drama do médico ou do enfermeiro quando sabe o mal que o doente tem e que é grave e que é uma situação muito complicada. Acredito que o médico tenha dificuldade em dizer: aqui uma coisa no fígado que a gente deixa passar isso para a próxima, ou outra coisa qualquer. Mas o dizer, para que não fiquemos com macaquinhos na cabeça, que é muito pior, que seja dito. Depois vamos ver o que é que se pode fazer. Eu acho que ter um cancro não significa estar necessariamente condenado à morte por cancro. Como se sabe, há muitas pessoas que têm um cancro e depois morrem de outra coisa qualquer. E quem é que morre mais depressa? Sou eu que tenho uma doença cancerosa ou é alguém que atravessa ali a rua e é atropelado por um caminhão? A gente não sabe. Portanto, estas coisas são sempre tão interessantes. O viver é tão bonito que vale a pena viver. E não digo viver um dia de cada vez, digo viver. Eu não ponho limites ao dia. Não uso essa expressão, há muitas pessoas que o usam e eu respeito, é um dia de cada vez. Eu nem sequer digo isso, porque acho que isso é pôr uma tabela muito próxima de 24 horas. É viver sem mais, não é um dia de cada vez, é viver, é estar, e sem tabelas de quanto se vive ou de quanto se possa viver. Isso é que me dá força para viver também. Porque se fosse alguém que sabe das coisas, olha, veja lá, é um dia de cada vez, quer dizer, hoje está bem, amanhã já pode... Vivamos, isso é o que eu sinto para mim, e é isso que eu digo também. Não digo um dia de cada vez, nunca disse essa expressão. Respeito quem a diga e entendo o que ela significa, mas entendo é que nós somos convidados a viver. É verdade que vivo um dia de cada vez quem está doente, como vivo um dia de cada vez quem não está doente, é evidente. Nós não vivemos dois dias em 24 horas. Mas eu entendo o que é que isso quer dizer. Mas viver com esperança e com muita alegria. Depois, naturalmente, o pessoal de enfermagem lá em cima, quando estamos a fazer a quimioterapia, naquelas sessões longuíssimas, não é? O ambiente que se vive com muita serenidade e com muita paz e com muita tranquilidade. As pessoas não correm, as pessoas não estão nervosas. Tudo isso também nos dá paz a nós. E faz-nos muito bem sentir isso. A mim fez-me muito bem e faz-me muito bem. E depois, quando eu vou lá acima ao quinto andar, sinto-me em casa, porque sinto que as pessoas conhecem e dizem bom dia e como é que está e acolhem bem. Esse aspecto do acolhimento parece-me importantíssimo. Aliás, a regra, uma regra primeira e aquela que eu sempre tenho vivido também na minha vida, é o acolhimento. O acolhimento enquanto significa eu estar aberto aos outros. E a primeira coisa que eu acho que entendo fazer na vida é acolher toda a gente. A primeira vez que eu fui ali a uma grande superfície, com Licínias, tem lá um balcão ao lado, que é quando se fazem reclamações e as informações. Lá por cima tem uma legenda que devia dizer recepção, ou que devia dizer reclamações. Sabem o que é que diz? Acolhimento. Quando lá forem, vejam isso. Acolhimento. Eu fiquei para a minha vida. Que coisa fantástica. Porque até às vezes nas nossas igrejas, nas paróquias, tem lá cartório. Cartório. Eu digo isso aos meus colegas. Cartório. Está bem, também se trata de documentos. Mas acolhimento. E o acolhimento é a grande regra que eu sempre prezei na minha vida. Posso não saber fazê-lo muito bem, mas que eu tento fazer isso, sim. E isso foi também o que eu senti. E é isso que nós, os doentes, gostamos de sentir, é sentirmos acolhidos, compreendidos e também respeitados e amados. Então, para que é que servirá este livro? Serve para informar e as pessoas têm aí informações na primeira pessoa. Portanto, não é um técnico que vai falar sobre os doentes cancerosos, mas somos nós, os cancerosos, que falamos de nós e da nossa situação, da nossa condição. Portanto, tem muito mais valor porque é na primeira pessoa. Portanto, eu louvo essa capacidade e essa possibilidade de nos dizerem e de nos pedirem e de nos solicitarem que falemos na primeira pessoa e que façamos com tanta naturalidade. E eu vi os vossos testemunhos de todos, exceto o que faltava e que não foi enviado, mas que pensei de ler no papel, mas li-os todos e li-os também com este mesmo, li até ao fim precisamente para ver que havia ali algo muito comum, que é, de facto, o desejo de viver, a alegria de viver e a alegria de estar. Portanto, a alegria também ter, de algum modo, ultrapassado aquilo que também pode ser inultrapassável, mas que está sendo ultrapassado minuto a minuto. Depois, também, este livro poderá ajudar a afastar os medos naturais. E aquilo que eu li dos outros meus colegas cancerosos como eu, me faz também afastar os medos, por perceber que há sempre um caminho novo para percorrer. Depois, conviver com a doença. Eu não sei se o que vou dizer é bem ou é mal, mas é assim que eu entendo e sempre entendi. A doença é um inimigo. Não sei se é, mas de algum modo é um inimigo, porque nos incomoda, porque está ali sempre a espicaçar-nos, porque nos aborrece. Esta doença ou outras doenças. Ora bem, como temos de viver com um inimigo, a melhor maneira é fazer as pazes com ele. Como é que diz o povo? Se não podes fazer as... Se não podes mudá-lo, junta-te a ele. Então eu acho que nós temos que fazer as pazes com a nossa doença. Eu sou o capelão das cadeias. E eu, ontem, lá estive, você para a segunda-feira, e aquilo que eu digo aos presos, é exatamente, foi o tema da conversa de segunda-feira com um grupo de presos que estava ali. Fazer as pazes com o crime. E fazer as pazes com o crime é aceitar eu cometi este crime e dizer, ser capaz de dizer o nome: eu roubei, eu matei, eu fiz isto. Pelo nome, isso é libertador, não é? Isso é libertador. Não tem que dizer ao juiz, não tem que dizer ao guarda, mas tem que dizer à sua própria consciência. Porque enquanto a pessoa não assumir o mal que fez, nunca entra num processo de cura. É como um doente que vai ao médico, mas não diz a doença que tem, queixa-se da mão e afinal a doença está no pé, também nunca será curado. Portanto, a verdade das coisas, não é? O assumir as coisas e depois fazer as pazes. Porque senão, se eu não faço as pazes com a minha doença, se eu estou sempre a protestar com a minha doença, se eu estou sempre azedo e a espirrar canivetes porque estou doente, é evidente que à minha volta está toda a gente doente. Eu estou a conviver noite e dia com um inimigo com quem me dou mal. Então, fazer as pazes com a doença é importantíssimo. Para mim, é importante. Fazer as pazes com a doença, assumir-me como tal e andar para a frente. Fazer as pazes. Senão, estou todo o dia arreliado com um inimigo que ainda por cima tenho que dormir com ele, que é a minha doença. Também acho que este livro nos vai ajudar a todos a estimar a coragem de pessoas que testemunham e que são capazes de o fazer com serenidade, com muita paz e com muita frontalidade. Penso que isso também o livro nos vai ajudar a fazer isso. A estimar a coragem e os outros que leem o livro, a coragem de quem, sabendo que não tem uma doença que é de brincadeira, vive-a, sente-a, faz o melhor que pode, ainda pega no avião e vai até ao Porto Santo, faz uma viagem e nas férias ainda vai viajar com a esposa, que é ótimo. Portanto, acho que isto que nós escrevemos, fomos capazes de escrever com verdade, pode ajudar outras pessoas também a terem a coragem ao sentirem esse testemunho. E termino dizendo que hoje também sinto esta nossa reunião e esta festa como uma homenagem aos afetos. Aos afetos. Nós estamos numa sociedade em que temos medo de dizer que somos amigos. Dizer que amamos, ninguém diz, eu amo-te. Se for em inglês, I love you, ainda posso dizer. Agora, em português não dizemos, parece mal. Mas ao menos que digamos que somos amigos, não é? Quanto mais não seja amigos do Facebook, também é tão pouco ser só amigos do Facebook. Mas temos mais que isso, mais que isso. Faltam-nos os afetos. Estamos numa sociedade muito fria, muito matemática, muito dogmática, muito fria, muito distante. Precisamos ser mais próximos. E eu penso que os nossos afetos hoje dirigem-se para as pessoas doentes e doentes cancerosas, mas os afetos em relação a toda a gente. Nós temos de ter uma sociedade mais quente, mais próxima. E um hospital também tem que ser isso. Tem que ser um lugar de afetos. um lugar onde as pessoas são bem acolhidas, são bem recebidas, sejam os doentes, sejam os familiares e as visitas. E agora vou revelar-vos um segredo, que não tem nada de especial, e já o revelei tantas vezes, portanto já não é segredo, mas dito aqui, quando vou a algum local, uma casa pública como é um hospital, uma cadeia, as pessoas com quem eu sempre falo e a quem normalmente dou dois dedos de conversa é o porteiro. O porteiro. Por isso é que a minha vocação, se eu não fosse padre, seria ser porteiro de um convento. Os porteiros são o rosto das casas. Se eu tenho um porteiro mal disposto, não é? Mal-humorado, amassada, não é? Portanto, o acolher na cadeia, eu gasto mais tempo às vezes com a senhora, com a guarda ou o guarda que me abre a porta, primeiro para lhe perguntar se eu posso sair, mesmo antes de entrar. Se era mesmo que eu posso sair, eu entro. Mas aqui também no hospital, aliás, quem conhece sabe disso. É importante o acolhimento, acolher toda a gente, que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam bem. E que depois o acolhimento não seja só do senhor porteiro, mas seja também, normalmente lá em cima, na pessoa que está no guichê, na pessoa que está na cara à nossa vez, na pessoa que nos acolhe, no enfermeiro, no pessoal e naturalmente no médico. Eu quando entrei há bocadinho a esta porta, estava ali uma senhora, como é que ela se chama lá de cima? Que é a Joquelsa? Que é o auxiliar? Eu perguntei-lhe se ela tinha um cobertor para me pôr nos joelhos aqui na sala. Porque ela tinha sempre a gentileza de me perguntar se precisava de um cobertor para os pés enquanto eu estava lá deitado. Não é? Mas são gestos muito bonitos, são sinal de acolhimento. Às vezes precisei, outras vezes não. Mas o cobertor fazia muito jeito ter um cobertor nos pés porque estava parado e arrefecia. Mas são estes gestos muito bonitos que nos fazem perceber que um hospital é feito de pessoas e para pessoas, especialmente pessoas marcadas pelo sofrimento, ao menos pela dor, pessoas com algumas limitações, e quando nos sentimos acolhidos, sentimos-nos bem. Eu agradeço imenso esta oportunidade, peço desculpa do que não disse, se é que me esperava que eu dissesse outras coisas, porque o que disse está dito, e agradeço muito esta oportunidade de o poder dizer aqui diante de pessoas que cuidaram de mim, que cuidam de mim, que são os meus médicos, ou os meus enfermeiros, minhas enfermeiras, também a quem a gente se entrega, que quando estamos assim, entregamos-nos, e é uma total confiança, agradeço muito, e naturalmente também dou graças a Deus pelo otimismo, pela esperança, pela vida que me dá. Não meço a vida pelo comprimento dos anos, nem pelas folhas do calendário, porque a nossa vida pode ser muito válida, mesmo sendo curta em anos, quando ela é vivida com muita densidade, com muita intensidade. É a intensidade da vida que dá valor aos anos, não são os anos compridos que dão valor à vida. E por mais que eu queira, como já vivi muitos anos, então eu tenho as duas coisas. Tenho uma longa vida e tenho minuto a minuto para viver com muita densidade, com muita intensidade e com muita gratidão. Muito obrigado.